Essa é a caminhada, no rap é motorista, escorreria, mas conserva a alma. Ter consciência da sua força e fraqueza, sou mais que necessário, torno um homem só de baixa cabeça. Guiado pela razão, sem ilusão, dois pés no chão. Vamos que vamos depressa, com humildade no coração, pra poder chegar, quem sabe, até no último estágio, sem se esquecer do apoio dos parceiros e dos aplausos. Que escudo aprovou, muita força deu, considerou sabedoria, firmeza, verdadeira, de valor. Então você que chegar, faça como nós na honestidade, concede de conquista e sempre com humildade, passo a passo. Subir em cada um degrau, persistente, mas de atitude racional. Passo a passo, a subir em cada um degrau. De tanto tentar, evolução é natural, mas sempre com coragem e com honestidade. Temos sede de conquista, mas chegamos na humildade. Passo a passo, a subir em cada um degrau. De tanto tentar, evolução é natural, mas sempre com coragem e com honestidade. Temos sede de conquista, mas chegamos na humildade. Vamos lutando naquilo que acreditamos. Se o trampo nasceu, hoje tá engatinhando. Pergunto se vale a pena, outros acham engraçado. Se um dia estiver em cima, primeiro olho pra baixo. Quando paro para recordar várias histórias de idas e voltas, de vitórias e derrotas. Um dia depois do show, a senhora me encontrou e disse que proibia sua filha de escutar o som. Mudança de opinião, minha mão ela apertou. Na humilde nosso grupo, elogiou. Saindo com meus parceiros, curtindo vários shows antes de ser MC. Sou um admirador, se um dia estou no público curtindo, aplaudindo. Outro dia estou em cima do palco, sendo aplaudido. Adiantando meu lado, sem atrasar o de ninguém. Trabalhando com honestidade, um dia chega a minha vez. Tipo o Matinho da Vila, na caminhada eu vou cantar. E devagar, devagarinho, que a gente chega lá. Passo a passo, a subir em cada um degrau. De tanto tentar, evolução é natural, mas sempre com coragem e com honestidade. Temos sede de conquista, mas chegamos na humildade. Passo a passo, a subir em cada um degrau. De tanto tentar, evolução é natural, mas sempre com coragem e com honestidade. Temos sede de conquista, mas chegamos na humildade. Os pretos chegaram, na humildade representaram. Muitos desacreditaram e se enganaram, pensando que era embalo. Muita fé não botaram, mas organizados, provamos o contrário. De cabeça erguida em meio ao fogo cruzado. Decepções, emoções, vaias e aplausos. Tapinha nas costas, muitas vezes é falsidade. Chegado de verdade, hoje em dia é raridade. Quando se está por baixo, poucos vêm ajudar. Quando se está por cima, são milhões pra derrubar. Aprendizado diário, dedicação na formação. 5 anos na ativa, estamos com os pés no chão. Conscientes que a cabeça pode alcançar o teto. Fazendo rap por amor, sem esperar sucesso. Original nas ideias, não tem essa de imitar. Trilhamos nossos caminhos, sabemos onde chegar. Sem passar por cima, mas também sem ficar por baixo. A cada passo dado, conquistamos nosso espaço. Passo a passo, a subir em cada um degrau. De tanto tentar, evolução é natural, mas sempre com coragem e com honestidade. Temos sede de conquista, mas chegamos na humildade. Passo a passo, a subir em cada um degrau. De tanto tentar, evolução é natural, mas sempre com coragem e com honestidade. Temos sede de conquista, mas chegamos na humildade.